O vilão tá na área, vai rolar a metralhada. O vilão tá na área, vai rolar a metralhada. O vilão tá na área, vai rolar a metralhada. O vilão tá na área, vai rolar a metralhada. E aí, DJ Badu, prepara a metralhadora? Lá vai fogo, vai fogo, vai fogo. David Produções. Vai fogo, vai fogo, vai fogo. David Produções.